volta da rainha Dúvida Primeira. De nada duvida quem nada sabe. Hoje, um vírus super perigoso. Ou... Porque as vacinas protegem... Meus amigos, o rei Sabidão I conseguiu virar o placar da Guerra do Golfe a seu favor de novo, lembram? E agora está liderando a competição por 5 respostas certas contra 4. É, parece que o seu serviço secreto de espertos começou a funcionar, porque o espelho beltrônico não voltou a sentir mais os efeitos de nenhuma força oculta. E assim, chegamos à terceira grande dúvida da segunda super charada. Alt Reverse Control, CPI 24, chamando Temp T-Base 48, enter. Temp T-Base 48, falho, sou o espelho biotrônico. Quem é você pro que vem? Search, se meter no meu tônico, enter. Meu CPU tá enchipado. Deleite diretório. Grato, exceção, entrar, sistema CD você. Enter. Eu sou o auge da tecnologia cibernética. Sou televisor, computador, aparelho de som, de cinema, sou jornal, livro e possuo o maior banco de dados da Gandaia. Eu sou a central mais forte e poderosa da nova realidade virtual. Estou inteiramente entregue à vossa manipulação. Pronto, doutor Sadomor. Já resolvi o problema. O Sabidão vai ter uma surpresa agradabilíssima quando notar que no seu espelhinho há algo de estranho no sistema. Que bom! Isso é... que bom mal. E com esse vírus em seu esquema, o processador do rei só vai digitar besteiral. Mas deixe que falem e digam por que pensar, ninguém pensa. Assim, quem saberá que lhe passamos o vírus da indiferença. E todos repetiram maquinalmente. E daí, que nos importa? Pois com o nosso vírus, toda esperança já nasce morta. Mas ainda bem que não é a nós que cabe... dizer o que todo mundo já sabe. Se você pensa, desista. O que vale mesmo é a indiferença. Oh, sabe, me roubou. Pela rainha até que sinto compaixão. Cuidado, doutor. Isso contagia. É o mal do coração. O que foi isso? Será que eu sonhei? Ai, ai, o que aconteceu, homem? Aí é que tá, eu não sei. O chip em potencial guarda sua força na unidade. Essa não, rainha, viu só? Esse espelho já me aprontou cada uma, mas essa não. Vir aqui despertar a gente às 3 da matina pra dizer essas besteiras, isso é dose demais. Ai, ora, Sabidão Primeiro. Vai ver que o espelho está passando mal. O planeta está em crise. E não é por falta de quem avise. Um vírus pelo ar. Não tem mais a quem contaminar. E não tem quem não se convença de que esse vírus é o vírus da indiferença. Pronto. Não suporto que me acordem de madrugada. O que será que o Dr. Sadomor e o Mirrobô Pilantra estão aprontando, hein? Será que esse tal do vírus da indiferença é realmente tão perigoso assim? Aliás, hoje está em jogo a terceira dúvida da charada. Sou frágil, doce e sadia. A aventura ronda a venda da fantasia. O termo em questão é sadia. Será que o vírus da indiferença tem algo a ver com saúde? E o que será que andou acontecendo com o espelho biotrônico? Se você pensa que cachaça é água, cachaça não é água, não. Cachaça vem do alambique e água vem do ribeirão. Viu só? Eu não disse que o espelho estava com problemas? Não sei, não. Tô achando muito estranho. Nem parece mais o meu espelhinho biotrônico. E agora? O que você vai fazer? Deixa-me ver. A data show do Buyer's Guide está em dia. A interface do status também. Parece que... Ora, quem diria? O que foi? Descobriu alguma coisa? Claro, tá aqui, ó. Um vírus daqueles se meteu no espelho. Ah, é mesmo. Mas como é que ele foi se aninhar logo em sua máquina tão infalível e potente, meu bem? Não sei. Ou foram forças ocultas ou alguma força do além. Ah, lá vem você de novo com essa... Deixe-me ver... como eu saio dessa... Espelho, espelhinho meu, diga, por favor, o que foi que lhe aconteceu? Estou tão fraco e impotente porque sofro com um vírus que me deixa indiferente. Indiferente. O que é isso? Ora, não vai dizer que você não sabe mais qual é a sua principal... maneira de ser. Ora, rainha, não venha de novo você com a sua ladainha. E aí, espelho, o que é que se pode fazer contra esse vírus? Sou frágil, doce e sadia. Viver com saúde é o remédio que eu queria. Ah, já começo a compreender. Você está tinhosinho de novo, é isso? Que nada, homem. Você deveria levá-lo mais a sério e chamar um doutor. Como o Dr. Sadomor, por exemplo. Mandou me chamar, cara rainha. Eis que reapareço, pois por você é grande o meu apreço. E eu, me roubou pilantra. Também pude vir, já que moramos no mesmo endereço. Ora, o que é isso? Vocês sabem que eu bem mereço. E eu também. E já que vocês acudiram, bem que poderiam me ajudar num probleminha que deu aqui com o espelho biotrônico. Mas é claro, Rei Sabidão Primeiro, pois mesmo sendo adversários, começo a gostar de você, companheiro. E esse sentimento é um grande inimigo do dinheiro. Pois diga-me então, que mal aflige o seu engenho? Estou tão fraco e impotente porque tenho um vírus... que me deixa indiferente. Ah, contra isso não posso fazer nada. Não há solução. Mas como, doutor? Tem que haver? Como que não? Bem, claro que há, ora. Só que é segredo de profissão. Ah, doutorzinho, tenha dó, sim. Veja só como está passando mal o nosso pobre do espelhinho. Não, não e não. Aliás, e como vai a nossa dúvida? Daqui a pouco não vence a terceira da segunda grande charada? Nunca foi tão fácil fazer um ponto. Até parece piada. Não sei, não sei. É, acho que não vai dar mais tempo para consertar o espelho até lá. Acho que perdi a jogada. E com 5-5 no placar, voltamos a empatar a parada. Mas, doutor, você não vai querer ir embora assim se resolver a dúvida de hoje, não é? Ah, pois é. Como é que você vai querer provar que ganhou se não sabe nos dizer o que significa sadia? Bem, se vocês insistem, então ouçam bem que eu vou contar especialmente para a rainha um velho conto da carochinha. Era uma vez um corpo humano, desses de estatura média, nem forte nem fraco, relativamente sadio. Esse corpo humano se alimentava bem, trabalhava, se comunicava, enfim, vivia relativamente bem. Ele se cuidava, mantinha-se limpo e gozava, como já disse, de boa saúde E sendo sadio, era feliz e nem sabia. Assim foi vivendo, até que um dia... Cuidado, corpo! Um inimigo terrível pela frente! Quem é? Acho que é um batalhão de vírus medonho! Cuidado! Alô, sistema de defesa! Atenção! Ai, que beleza! Parece que vou ter trabalho de novo! Alto lá, seu vilão! Mas quem é você, gracinha, pra impedir o nosso ataque? Nós que somos milhões de vírus terríveis e provocamos tantas infecções! Ora, benzinho! Eu sou a rainha da saúde! Eu sou o sistema de defesa desse corpo tão bacana! E aqui... vocês não terão vez. Isso mesmo, meu sistema de imunização. Mostre a esses vírus que você acaba com qualquer complicação. Que nada. Desista. Tem um batalhão de bactérias, fungos e parasitas. E por onde passo, vou deixando várias moléstias. Ora, não insista. Aqui, doença já era. Você vai tremer só de ouvir os nomes da minha lista. Eu sou o cólera, sou o dengue, sou a hepatite e a febre amarela. Sou a malária, o tifo, o tétano. E você é simplesmente um sistema de meia tigela. Essa não. Aí você também me ofendeu. E quem é você, por acaso, para ousar de falar comigo? Eu sou da equipe das células brancas do sangue. Também me chamam de leucócito. Leucócito. E ninguém lhe falou ainda que eu sou um grande perigo? Mas não para nós, seu vírus bobão, pois nós produzimos os anticorpos que combatem qualquer infecção. Qualquer não, pois eu também sou a AIDS. Bem, mas a AIDS não é a regra, é a exceção. Além disso, seu vírus do horror, você sabe muito bem, não é quem o elimina. Não, não, por favor, não diga aqui agora para todo mundo ouvir que inimigo me extermina. Digo sim, bem alto e forte. Ouçam todos, é a vacina! Mas por favor, sim, pelo menos não espalhe os meus outros lados fracos. Tenha pena de mim. Que nada, leucócito. Você que é a minha maior arma do meu sistema de defesa, revele a todos como se combate uma infecção. Pois não. Para se manter a saúde, deve-se guardar a limpeza, manter o corpo num bom equilíbrio e, se possível, dispor de uma boa alimentação. Aí, o vírus não tem vez e já, já se vai. Belo trabalho, meu corpo. Pois é, pena que muito corpo irmão anda fraco e subnutrido. Mas, como tudo na vida, a solução é batalhar, porque nem tudo está perdido. Esse é o conto. Agora, por favor, mantenham segredo, sim, porque jamais poderia revelar isso a vocês um dia. Um corpo bem cuidado e uma mente sã, essas são as bases da saúde e da alegria. Tá aí, é como eu. Eu sou sadia, sou feliz e nem sei se sabia. É, e o que importa mesmo é sempre ficar de olho nas minas. Minas? Que minas, sabidão? Ora, naquelas que acabam com os diversos tipos de infecção, é claro. Como as vacinas, as inúmeras vitaminas, etc e tal. Ah, bem, menos mal. Pois é. Então vocês, por favor, não digam mesmo a ninguém que a base da saúde é um bom equilíbrio emocional, uma alimentação natural... e bastante senso crítico, certo? Senso crítico? O que é isso? Nunca ouvi falar tal expressão. Tá aí. Só antigamente se sabia quão importante é a filosofia. Filosofia? É uma mulher, por acaso? Ou então, o que é? É outro segredo. E não espalhe, tá? Filosofar é ser amigo da sabedoria. Uma virtude que é o extremo oposto da atual economia. Bem, não sei, né? E como é que fica o meu espelhinho aqui? Ora, homem, seja crítico. Pense só um pouco, tente. Só vou pensar se sumir o vírus que o deixou indiferente. Tá, sabidão. Vamos fazer mais uma exceção. Diga lá, me robô. Não contem nem espalhem que essa é a minha última sentença. Quem usa a cabeça e o coração acaba sempre com o vírus da indiferença. Não conto nem espalho essa última sentença. O uso da cabeça e do coração acaba sempre com o vírus da indiferença. Ué, espelhinho, você ressuscitou? Que bom! E o sabidão daqui a pouco já esqueceu toda a lição. Bem, e nós vamos indo, deixando nosso abraço de leve. E foi um prazer empatarmos o jogo. Até breve. Como é que é? Foi logro? Eu bem que sabia. Sabia não, meu bem. Sadia. E aí, amigos? As vacinas são mesmo uma grande ajuda para manter o nosso sistema imunizador em pleno funcionamento. E elas ajudam porque ativam a formação de anticorpos contra o tipo de doença para a qual foi feita a vacina. Bem, mas vocês já sabem disso, não é? E também já sabem que na Guerra do Golfe, agora o placar entre o rei e o doutor está em igualdade. 5 pontos para cada um. E garanto que vocês também já estão tão curiosos como eu para saber quem vai desempatar a contenda no próximo capítulo, não é? Então, até lá, amigos! De nada duvida quem nada sabe! Este seriado foi mais uma produção do Serviço de Transcrição da Deutsche Welle, Colônia, Alemanha.